avisar que ele vai te empurrar. Fica de quatro novinha pra mim e começa a empinar. Então fica de quatro novinha pra mim. Que o G15 vai empurrar. Quem gosta de periquita, joga a mãozinha pra cima. E chama. Chama da direita, da esquerda, do lado, da frente, de trás. Já. Meu amigo Rafael, você, o Silvano, é a GDC, tá na área. E a família? A família Borussia. Amigo André, o Ronaldo, o DJ David, o DJ David Super. Amigo Romílio, o Alisson, o Teco, o Marley, o Bob da resenha, você. Eles que estão na manha, arrebentando em vigia. E deixa no batidão, vai fazendo aquecimento. Vambora. As maravilhas, dançam pra valer. Cada um dessas meninas. Bora botar pra aquecer, vigia de Nazaré, assim, ó. Fazendo aquecimento. E olha aquecimento. Aquece mais um pouquinho. Fazendo aquecimento. E olha a galera fazendo caqueado. Vambora, DJ Dinho, botando na pressão. A música que todo mundo canta. Essa música que é muito firme, ó. Joga o bracinho esquerdo pra cima. Bate na veia, canta comigo. É croco. E aí incendeia a caldeira. Domingo e segunda-feira. Entorna o caldeirão, o animal tá na área. Deixa bem baixinho. Vem comigo assim, desse jeito. Vai, vem assim. A putaria no pistão vai começar. Vai! Se não solta o brinquedo, nosso mole vai buscar. Vai, vó, pega ela, dá tapa de pau na cadela. Vem sozinho, sem desespero, dá tapa de pau nela. E puxa o cabelo, vai, vó, que não anda só. Moleque, fica sem caô, chama o caneco pra aquela clã. Representa, mano, pastor, roda de ureli, calma, moleque, fica tranquilo, fica no crocodilo. Ela é novinha, ela não é coroa, galequinha. Calma, moleque, pau, vou falar. Quente, e hoje eu tô fervendo, e ela veio quente. Hoje eu tô fervendo, quer desafiar, não tô entendendo. Mexeu, pá, pá, pá, volta a caixa, tá dando, vai. Fica no batidão, vai. Peraí que eu não ouvi. Eu não ouvi. Vai. Tá bonito. Nosso amigo Kennedy, de vigia, e os caras doidos da funil. Nosso amigo de que idade é você, nosso amigo Natson. O Natson no parque, você, nosso amigo Leandro, um abraço. Pra cima, Boninho! Parceiro de Nelson Mix, ele no croco ao vivo, olha o de Nelson! Em várias madrugadas. os capetinhos da Nag. Eu lembro. E a bumbunzeira do animal. Namorado. Lembro da gente andando de mãos. Meu amigo empresário Derek, você é o Brunão. Meu amigo Rato, você é o Quinho. Minha dona Vanessa, a primeira dama do Brunão. Lembro dos planos. Fronteira é fronteira, né, pai? Eu lembro das figas boas. Ô, Brunão, boa, Derek. Velho Rodrigo, não combaça. Lembro e choro. Fala, é seu bacarrão. A Gary o Maurílio também. No tell me goodbye. Se liga. A very fun. Cesar Uquinho. Não me... Obrigado pela presença, garoto. Você é um rato também. É a galera que curte o nosso animal. Não merecer. Hoje sonhei você. Precisei acordar, era tudo tão lindo até recordar. Mas um dia se passou e a solidão. Aniversário do nosso parceiro Destino Rocha. Olhos tão. Parabéns você, Destino. Faz doer, me imaginou quanto. Nossos parabéns aqui dos irmãos Gordidinho. Gordidinho, pessoal. Pode crer, garoto. Nem demonstrar o meu amor. Esse cara acredita no trabalho do Gordidinho. Desde a época que a gente era do Robson. Amor. Obrigado, Destino, por sempre. Ser. Sempre você confiar no nosso trabalho. Nosso e hoje, graças a Deus, você. Estamos aqui, firme e forte, assim, ó. Não é. Nós dois e nem tentar me iludir, enganar. E aí, Luan, você é o Leozinho? E no céu, o Thiago e os bebês estão na área. Te amava, delirar. Eu passei o alemão também por ali, ó. Que eu nada. Na ponta esquerda, só de bola, é alemão. Melhor forma de curar. Um abraço, Tontinho de Pressão. De Opressão. Banda Batidando Melody. Meu amigo Luciano, você é o Gilmar. O Leozinho, o bonde da humildade, valeu. E eu me tomo não merecer. Hoje sonhei você. Esse sem acordar era tudo lindo. Até recordar. Meu grande amigo DJ Joel Calado. Minha cita. O DJ da carreta. Não, Jaguar Light. E a galera da banca. A banca do Almeida. Obrigado, meu parceiro Joel Calado, pela recepção. Valeu, maninho. Me apaixonar, nem demonstrar o meu amor. O jeito nosso amor nunca aconteceu. Isso me confunde, amor. Você nega pra você, vai negar pro nosso amor. Não valeu pra você. E olha a vigia fazendo caqueado, vai, vai. E aí, lequinho da Didas, da Fundi, um abraço pra você. E nosso amigo Robinho, você da equipe Sem Miséria, que é do Jurunas. Um abraço também pra jogo na nosso amigo Ferrugem, o velho. Ele que é o gerente da Sky de Vigia. Entretenimento, Neto Entretenimento. E aí, Rodrigo? agora, vai. Fique parado, vai. No 14. Boa raia também, Letícia do Cachoeira, por aqui. Um abraço. A onda do pianinho invade vigia. Joga a mãozinha pra cima e faz a boquinha do animal. Faz a boquinha. Quem é? Quem é? É o animal. O animal. Perversos também por ali, ó. Perverso de vigia do Globo. O incrível. Que mexeu com a gente, vai levar-lhe uma dentada. Saia fora que o animal está. E a família Sabotagem? O time que a floresta dá valor. O nome dele. E os doidos? Poxa, floresta está. O cachorro biruta. Se tu acha tua loucura do momento, é o crocodilo. E os brothers da Baixada? Gente... Um abraço pra vocês aí, ó. É o crocodilo. Crocodilo. Yeah. Yeah. É o futuro chegando perto. Deixa eu dar um super abraço aqui. Meu grande amigo Primote. Jay, o cara que traz pela primeira vez o Croco e Vigia. Faz a e já avisando que dia 8 estaremos no bloco Alho de Marituba. Crocodilo e Ouro Negro. E dia 28 de fevereiro é lá em Coraci. Senhoras e senhores, o bloco Pitbull esse ano tem Croco Ouro. Viviane Batidão. Crocodilo. E vai ser mais ou menos assim, ó. Eu sei que fui eu quem errei. você. E a Raíssa Camila. Mulher, o escalador do funil. Marcelo do Rock, o Cassiano, de onde a família se destino. Você diz que o destino nos separou, que o plano não era fazer eu chorar, mas eu descobri que tem outra mulher, por isso não tem tempo pra me ligar. Talvez ela seja sua inspiração, ou até dona do seu coração, mas eu duvido que vai esquecer. O quê? As festas hoje de amor. Uau. E sabe que anda? Uau. Uau. Vocês! Não vou negar, sofri demais quando você me deu fora. Mas o tempo passa, o mundo gira, o mundo é uma bola. Pintei o meu cabelo, me valorizei. Entrei na academia, eu malhei. Dei a volta por cima e hoje te mostrei meu novo namorado. Pensou que eu ia chorar por você. Hoje eu sou o resultado do seu desprezo, do seu descaso. Isso faz me sentir como um beija-flor procurando flores. Será que errei em ter te amado, em ter me entregado? Te amei, mas você não levou a sério. Não sou. Diz aí. Não complique, muito simples. Um mais um, menos você. Eu era uma menina e você não se importava. Me achava nova. Perfeitos momentos quando juravas amor. E essa aqui? Que guardei em fotos, mas hoje o tempo levou. Ainda ontem insisti em te ligar. Diz por quê, diz? Não sei por que não atendeu. Quem nunca viveu um amor que depois virou ilusão? Não disse ser eterno que você chama hoje de ilusão. O meu coração é quem diz, não eu. Virou. E o meu amigo empresário Derek, hoje trazendo nosso convidado especial, Davi. E Rocha, moleque. Mas eu não sei o teu nome, diga só. Sei aqui uma melodia que traz você pra mim. Como e os garotos? Os garotos sentinelas. O Alan, o Alisson, o Bob, o Aripiranga, isso é. E o Grau, valeu. Amigo que nos dividia. E a soma de gão. Meu anjo do amor, meu super. Segura aí! Amor de ilusão. Se você achar essa. E nosso amigo cachorrão! Ele e companhia do empresário Derek! Que rocha, moleque! Inclusive hoje tá só uma festa aí! É aniversário do cachorrão! Anda! E rocha, moleque! Sim. Nosso amigo de Nelson Mix! A mulher! Da carreta Super Sonic domingo! No bloco da Cobra! Em São Caetano vai ser amo, nosso amigo Lequinho da Adidas! Cara do funil, valeu! Vai, tuba, tuba, tuba, tuba. muito firme, ó. É só curtir e viajar no som, vai. Eu me entrego ao seu jeito. Deixa eu agradecer mais uma vez aqui, meu grande amigo Meida, o cara que divulga o nosso trabalho aqui em Vigia de Nazaré. Obrigado, meu amigo Meida, banca do Meida. E olha, o CD da festa de hoje já vai ficar em Vigia. Agora é a galera de Vigia. Fronteira é fronteira, Rodrigo. Abra os olhos, não li. Olha lá essa, gente fina. Sonhei, foi com o anjo do amor, foi tão bom. Oi? Mas foi pena que acabou me demais. Esse amigo, o Jason Barros, o proprietário do Lava Jato Mil Grau. Alô, Jason! Me demais. Se sonhei, foi bom. E a nossa família Blackstone, amor, foi eles tão bom. Estão em peso, maninho. Mas foi pena que acabou me demais. Agora o meu príncipe encantado desapareceu. O meu príncipe encantado. Essa vai de Carol pra Felipe Lopes. O príncipe encantado da Carol. Eu sou mesmo eu. Apareceu o meu príncipe encantado. O meu. Os brothers. Os irmãos. Os brothers. Gordo e Dinho Pressão. Que vinha tá bom? Pra viver eterno. Meu amigo DJ João Calado. Sonhava, mas era um. Da carreta jogar light. Sonhava correndo pelo. Rocha, moleque. Sonhava com lindo e belo homem. Netinho Rocha, prepara o bolo. Se metindo. Já já, teus parabéns. Não machuquei meu coração. Chega de desejo, agora é curtiço. Não chega, não, não. Não tem medo, vacilão, não, não. E a onda do animal é a dentada do animal. Mas o que fazer pra tirar você da minha cabeça? Um lado diz que quer ficar com você, outro diz esqueça. Se eu soubesse o que fazer pra tirar você da minha cabeça. E no nosso telão, a loja Josi Moda. Loja referência e marca no estado do Pará. Josi Modas, a loja que veste os DJs do Crocodilo, a número 1 em marcas de roupas do estado do Pará. Freeboard, a marca que patrocina a empresa Crocodilo. Freeboard, a marca que patrocina a empresa Crocodilo. Brasil. Cadê o Gleice? Ah, é rica. Cadê o Gleice? DJ Mariano. Gleice, você que tá mexendo aí? Peço o que fazer pra ti. Você que tá baixando aí? Na minha cabeça. Um lado diz que quer ficar com você, o outro diz esqueça. Se eu soubesse o que fazer pra tirar você da minha cabeça. Um lado diz que quer ficar com você, o outro diz esqueça. E academia número 1 do bairro do Guamá. Que... Academia Fisical no telão. A minha mente é o peito, o carrossel. Compadre baleado. Um amor sincero. Obrigado pelo carinho, Andrei. Valeu. você, o Baleado. Obrigado de coração. Minha felicidade. E a equipe Tese de Tal Alto, esse amigo Jaicinho. Jaicinho. Pode crer. Não vai te deixar jamais. Eu te amo demais. E o churrasco do Sassá no telão do animal. Não te deixa jamais. Vicente, joga no telão, Brasil! Os ABX da Vigia! Eu mudei. Sufoquei a dor. Amigo Tafu, o Leão. O bebê, a família, para gol. Eu sei quantas vezes implorei seu amor. Mas você. Mas você. Nem ligo. Essa música é muito firme, ela. Te dei tanto amor. Me entreguei a você. E você? Mas você me abandonou. Oh, oh. Mais ou menos assim. O vento passou. Amigo Thiago, você encontrei um novo amor que mudou o meu viver. O Barguete, o cara de Castanha, valeu, um abraço. Decidi não mais sofrer. Encontrei um novo amor que mudou o meu viver. Esqueci o que passou. Decidi não mais sofrer. Banda AR15 disparando sucesso. Pra quem tá apaixonado, essa aqui é do Bruno Trio. Paixão, como é que é? Eu quero ouvir você. Conta pra mim que eu te quero. Você sabe que eu não vou pedir pra sempre. Amigo Silvio Avelino, assim, manhã. Ele que é um dos fundadores. As virgências. Eu quero um homem que te faça. Tá chegando o carnaval, alô Silvio! Vem no meu colo, vem. Vem aqui, meu neném. Que hoje eu quero te dar amor. Eu não vou te machucar. Eu não vou te fazer chorar. Eu só quero te dar amor. Só as melhores, as principais no sul do animal. Eu fiz de tudo por você. Minha vida te entreguei. Eu estou em tuas mãos. caçadores. Incrível Crocodilo. Te faço um pedido, me leva pro cinema. Você não vê, não consegue entender. Eu quero atenção ao invés de prazer. Você é molequinho também da Gidas. O colo. O gordo da Nair também por aqui, gordo. Sua. Um abraço, Gil. De mãos dadas. Assim, ó. Caminhar na rua. Te dou meu amor pro seu romantismo. Não vejo os brothers Gordo e Dinho Pressão. Família Paragol. Coração, mais uma vez é tentativa sem sucesso. Eu posso até beber. Fala de Alfúria. Te esqueci. E a primeira dama, o Adriano Garçom, Manigão, valeu. Quanto mais eu meto o whisky na minha mente, mais ela me faz lembrar da gente. Aí eu choro de saudade. Quanto mais o meu passo, eu fiquei embriagado, mas ficava pena acelerar. Ezequiela, ela tava morrendo de saudade do animal, de ela que é a irmã gêmea da Panta Leão. Crocodilo, a união. A união da fera e do homem pra fazer você dançar. Forrozão. Eu nunca já sou aí, tem 10% de Red Bull, 10% de árvore e coco, 80% de whisky. Todo mundo muito louco. Louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco. Meu parceiro Diego, o DJ Wallace, você, nosso amigo Joadinho. E agrado então, Maraty Zonas Marcantes. Já deixa o som te dominar. É o Gleitz. Deixa só no que deu, deixa só no que deu. Você dizia que eu era ruim, arranjou outro pior do que. E a galera vai dançando assim, ó. Para a próxima, gente, meu amigo, parei. Já sei, porra, são assim, ó. Thiaguinho. Tava chorando, barriga cheia. Eu quero lembrar pra você que a culpa não foi minha. Não. Alô, aí na frente, essa beijinha. irmão do coqueiro. Vai, safada. Vamos dançar, forrozinho assim, ó. Belisca, rapaz. Alta competência no que faz. Mais uma vez, parabéns, Belisca. E o Brasil? O Brasil até agora nada. Dá mais uma semana pra gente trocar lá da placa aquilo lá. Acho que anda. O Brasil também é alta competência no que faz. É o Brasil. Esse desgraçado é desde o começo. É relíquia aí, não pode perder. E o Thiaguinho? Esse que tá com bacana na boca, não se concentra em nada. Tá, vou te apadrinhar, Brasil. Só esse beijo. Você tem mais uma? Tem mais? Coloca o animal pra dar apoiar os caçadores aí, vai ver. Tem mulher solteira aqui hoje no show do Safadão? Tem filha, tem filhinha, tem? Cadê? Cadê? A novinha vai no chão, novinha vai no chão, novinha vai no chão. O animal de olho na galera. Novinha vai no chão, novinha vai no chão, novinha vai no chão, chão, chão, chão. A turma pra tocar no paredão, a galera só gosta aqui, ó. Vem assim já, papai. Solta pra mim, meu baté. Oh! Se eu quero poesia, eu escuto roupa nova, escuto de Japão, os caras que eu sou fã. Mas eu tô novo e tô solteiro na balada, tô nem aí pra nada. Eu quero é curtir, eu quero é beijar no show do Safadão. E a galera dança. A novinha vai no chão, novinha vai no chão, novinha vai no chão, chão, chão. Daqui desce até o chão, desce até o chão, olha aqui desce até o chão, chão, chão. Davi, você é o cachorrão, o empresário dela, meu amigo Brunão, e a dona Vanessa, meu amigo Rato, você é o Quinho, e o irmão do Davidson, maestro Davidson, ele é sua primeira dama. Onde passa, vem devastando tudo, com muita pressão e alegria. Escurinho, escurinho, me baixinho, vai. Ai. Agora. Tô virado, já tenho uns 3 dias. Tô bebendo o que eu jamais bebi. Vou falar o que eu nunca falei. É a primeira e a última vez. Só pra quem tá apaixonado, vai. Eu cheguei. Ontem foi a despedida na balada dessa vida de solteiro. Eu sosseguei, mudei a rota e meus planos, o que eu tava procurando, eu achei em você. Se quer cinema, eu sou pra beber. Quer curtir balada, já tem seu parceiro. Ou ficar em casa, mano, o dia inteiro. Dividir comigo o seu brigadeiro. E nessa vida, agora somos dois. Quatro, quantos você quiser. A partir de hoje, eu sou um homem de uma só mulher. Eu sosseguei. Ontem despedida na balada dessa vida de solteiro. Eu sosseguei, mudei a rota e meus planos, o que eu tava procurando. Eu achei. Essa música vai ser a música do DJ Rodrigo quando ele foi casar. Eu sou parceiro. Esse onda de desencalha. Cultiva. Ela é essa. Seu parceiro. Vamos fazer uma campanha. Faça o Rodrigo sorrir. Dividir comigo. Aí. Agora. Só quem conhece, só quem gosta. Faz o dia. Olha aí. O mundo girando e a gente se esbarrando outra vez. Olha aí, meu coração indo contra a razão, sentimento. Não se desfez, é cair, vamos te ver. Gosta o Marlon Bicho. Já no caute deixei a lona, o meu corpo tremeu. O tempo passou, a vida mudou, mas eu continuo cheio. Como é que é? Como é que é? Ainda sou o mesmo. Apaixonado. Ele só lembra da bucha chura. Não quero nem saber. Eu só sei que a vida é mais colorida com você. Com você. Yeah, yeah. E essa aqui, essa aqui. Que eu tava aqui sofrendo. Pra gata do Crogo, olha já pro Thiago de Cachoeira. Valeu, Thiago! É aí,